Vicente, da 3567, mantém o ponto de espera, já sequenciado 2737 da Gol, um aproximadamente a 3 milhas e outro 5 milhas na retaguarda do primeiro. Aguarda no ponto de espera, o TAN 3567. Atingir 050231. 261, desça para 2 mil pés, que é legal da 01, autorizado final do procedimento, reposta estabilizado no localizador. 2000 no 09, reposta estabilizado, 231. Salvador, boa tarde, Gol 9601, estabilizado no ILS, trem baixo travado, passando externo. 601, número 2 para pouso, tráfego persegue 37 companhia e uma final curta aproximada de uma milha. Agora liberação, cheque o trem 100 graus, 14 nós, 1011. Gente, aguardando pista, 601. Salvador, muito boa tarde, TAN 8002. Chamou, foi o TAN? Afirmativo, TAN 8002, para autorização 3.0, galeão. Tem aprovado 3.8, aceita? Afirmativo, aceitão. 3.8.0 autorizado, via rota Operi 50, BDEV. OP novembro 857, após ser conforme. Decolada 10, curva direita, antecipa da DAEL, Leda. Após voa BDEV, ao interceptar o eixo da aerovia e ser conforme. 5527 transponder, controle OP em 1.9.8. Autorizado 3.8.0 para Galeão, conforme quando voa piloto 850, 710, após OP novembro 857, decolando da 1.0, no PC da saída da DAEL, transição Leda. Após, confirma após o OBDEV? Isso, afirma. Após o OBDEV, pode acertar o Operi 50 e seguir conforme o OP novembro 857 e depois conforme o plano. Ciente, ok. Então, transponder. 537, controle 398. Então, isso é 0.02. Porto 11, só confirmando o transponder, 5527. Que mateio, Passarela 2231, 3 milhas do externo. Gente, 3 do externo, reporte no externo, então checado, 2231. Reporte externo, checado, 2231. O 3567, teria condições de alinhar a direita via Charlie para a decolagem imediata? Afirmativo, 3567. Ok, então alinhar e manter, prepara a decolagem imediata, 90 com 12, aguardando liberação, 3567. Alinhe e mantém, aguarda autorização, 3567. Pousou e voo 38-7219. TAN 3567, pistolo zero livre, 100 graus, uma dúzia livre. Decolagem, o TAN 3567. Solo é o gol 1601, livre na pista. 601, bem-vindo, pro SIG Alfa, Kilo, Pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, gol 1601. 531, agora externo, machado travado visual. 545, mantenha o comando externo. Mantenha. Principal, posição 4, gol 161-2. Salvador, gol 856, boa tarde. 156, Recife, aprovado, 39, aceita? Aceito. 390, autorizado Recife, rota P58, decola da 10, curva esquerda, perfil da Puca, Jama, Pós Caju, 5511, transponder, controle da PR1, 9, decimal 8. O vento passaria do... 7, livre pouso, 2, 2, 3, 1. 58-55-11-09-08. Portão 08, quando para o Puxa acionar? Camarada, obrigado. 98, obrigado, bom trabalho. Tipo 545, observar o pouso em breve da parceria de linhas aéreas após aliás manter trip. Após, controle OTAN 3567, transfere cruza 2000 BR, superfície da Gole. 3567, pulou 380, vigilância. 380, vigilância, OTAN 3567, data. Salvador, gol 1612. Escuta. Confirmo que é o gate 04 no principal? Isso, é o 04 principal. Não está aqui ninguém para nos receber? Gente, ele vai, informar em ferro, mas o que eu tenho no meu sistema realmente é o portão 4. Ok, parece que já está chegando ao meio. Muito obrigado então. Salvador 1720, poderia manter a high speed? Webjet 6720, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reposto estabilizado. 2000, livre ILS, a manter alta velocidade, 6720. Dois, três, um, passaria, do Solos 42, direita, 1219. Direita 219, bom serviço. Trip 5415, 90 com 16, 1011, livre de decolagem. Livre de decolagem, o Trip 415. Passaredo, Alfa Kilo Pátio 3, após pátio principal até a remota. Alfa Kilo Pátio 3, principal, remota. Provavelmente na parte 22. Paulo, gol, gol, filho, acabou. Foi o? Gol, gol, filho, acabou, filho. Na escuta, prossiga, gol, gol, filho, acabou, filho. Muito boa tarde. O Afagolf na posição 13, do quadro principal, solicita autorização para reboque até a interseção lá da, da Golf para cheque de motor. Controle ao trip 5415. Escuta, aguardando. Ah, sim, tá, aguarde para iniciar, ok? Ciente, obrigado. Golf, Oscar Golf na escuta? Golf, Oscar Golf, prossiga. Sim, Golf, Oscar Golf, a gente tá com... Devido à impracabilidade da Pax Ray Alpha entre a Juliette, aí a gente vai coordenar o seu início do reboque da seguinte maneira. Tem uma aeronave da Trip, da Passaredo, que vai estacionar à sua direita, ok? Aí assim que o mês finalizar, aí o seu inicia. E vai taxiar inicialmente com reboque até o través do portão meia dúzia, agilizando na medida do possível. Oscar Golf, sim. Torre Salvador, Abjeto 6720. Muito boa tarde. Na meia milha de externo bastante checado. Zero Abjet, linhas aéreas. Sente do tráfego avistado. Baixou e travou, pista 10, 90 com 15, 1011. Livre pouso, pista 10, 6720. Livre pouso na 10, 1011, 6720. Então 3567, chame o centro Recife, Uno 26 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260, 288, bom trabalho. S20, atenta urubu na curta, são 3, vem na vertical da cabeceira aqui. Sim. Salvador, azul 4206, pronto para pushback acionamento. 206 na pole position autorizado, chame para o táxi. Pushback acionamento, chamar para o táxi, azul 4206. Pois é, o Soros 48 já liberou 121 décima nave. 2 9 2 0. Boa tarde, Web 7 2 0. E pronto, a ingressão. 6720, ciente, bem-vindo, prossiga inicialmente Alfa, Kilo, Pátio 3, reporta nascedor, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, me reporta no Pátio 3, 7-2. Se Oscar Golf, já pode iniciar aí até o través do 612, não me escuta até lá, reporte para continuar. Oscar Golf, me escuta? Oscar Golf, ciente. E 6720 irá via Juliette e vai ficar antes da Índia para ingresso. Se vista o 01, mas tem o tráfego da zona naquele setor. Ah, sim. Então ingresso volta via Juliette, aguarda antes da Índia pro 01, 6720. 10? Afirmativo. Ok, então vai ser o ILS Whisky. Da 10, após bomb, boa 367. Sempre mensagem 20, Juliette, Índia já ingressa direto para o 01, aguarda azul. Se você tem condições de, após o azul e vir ainda Índia, pode prosseguir até o porto 01, via Juliette, Alfa Índia. Mas caso não, você aguarda antes da Índia. Juliette, Índia, Incidente, ingresso 01, se não aguarda antes da Índia, mensagem 20. Oscar Golf, assim que o tráfego do objeto sair do Pátio 3, pode prosseguir com o ingresso no Pátio 3 e aporte naquilo. Oscar Golf, Oscar Golf. Oscar Golf, sim. Web, dá pra ingressar? Ah, afirmativo. Vai ingressar pro 01, é 720. Tá ok então, frequência aérea estacionar. Bem-vindo. Espera aqui a pouquinho. Obrigado, Edu. Nada. Solo Salvador, azul 4206. Para o táxi. Tá com 3 horas de autonomia, alternando Maceió, POB de 104, quase assim que o web livrar a Índia, pode ter o seguinte, a Alfa tem o ponto de espera da 10, lá 186 torre, 10 no 1, no vovô. Eu lembro que eu a Índia e Alfa, quando lá, 186 para o azul, 4206, obrigado, boa tarde. Golf, Alfa Golf, pode prosseguir, via parte 3, reporta para o ingresso naquilo, Golf, Alfa Golf. Positivo, prosseguindo, reportarei para ingressar naquilo. Salvador, o TAM 8002 fora do estacionamento. TAM 8002, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Chamada para o táxi, 8002. Solo, Oscar Golf, ingressando naquilo. Confirme para o solo. Boa tarde, chegada à mar, identifique, está sob vigilância, reporte descida. Ingresso no pátio 3 após quilo. Ingresso no pátio 3 após quilo, gente. A 206, aliás, decolar piso no zero, autorizado, 90 graus, 14, 9, 1011, no altímetro. Exato, decolar da 7, Controle Salvador, Papa Romeu, Tango de Abravo. Tango de Abravo, prossiga. De Abravo, está aqui abraçando Salvador, afastado ao milho, pelo setor noroeste, mantendo 110, vai passar pela rotatória de mais 2 minutos. 7, chame logo a torre então em 1 no 8 decimal 6, dúzia, Tango de Abravo. 3897, Abravo, Graça. Gente. Salo Salvador, boa tarde, tá? 3897, para cópia, gente da Uniforme. Boa tarde, são 3897, Guarulhos aprovado nível 340, rota via Peruíbe 50. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após direto Bidev. Curva direita após a decolagem. Transponder 5545, controle 1 no 9 decimal 8. Só corrigindo sua saída da Euleda Eudes, ok? Ok, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper 850, decola da 10, curva direita. Saída da Euleda, depois direto Eudes. 5545 ao transponder, 198, controle de saída 3397. Está 3897, cotejamento correto, chame pronto. Azul 4206, decolou 57, controle 198. 4206, obrigado, bom dia. Boa tarde. Salvador, é o Papa Romeu, Tango India Bravo. Tango India Bravo, continue a aproximação, reporte 3 milhas fora. Confirmando, prossegue direto para o passo 4. Afirmativo, vamos afastar 7 milhas, formaremos 3 fora. Ok, Tango India Bravo, no aguardo. India Bravo. 602, curva direita, vou indo para o 055, desça para 2000 pés, ajuste no 011, reporte estabilizado LS. Voo 602, entendeu que está sob detonação radar, curva direita, proa 055, desce para 2000 pés. E reporta, limitado pelo curso do lock, reportará estabilizado, voo no 602. Correto. Check acionamento, posição 8. Boa noite, 56, aguarde. Aguardando 56. Solo Salvador, TAM 8002 para o PAX. Com 158 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Guarulhos. Então, 8002 ciente, táxi via Pátio 1 no Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no 0. Quando lá, torno no 86, ajuste no 011, bom voo. Afirmativo, via Pátio 1 no Juliette Alfa, quando o ponto de espera no 0, 118,6 a torre, então 8002. Salvador, gol 1567, está então autorizado para Brasília no 360. Decolga da 1 no 0, saída gole e transição off-pit, Responder 5541, control 1198, voo 1567. Bono 567, rota via Upper Zulu 17, Cotege. Rota via Upper Zulu 17, voo 1567. Bono 567, cotejamento correto, chame pronto. Portaremos pronto, voo 1567. Bono 856, coordene com a equipe de solo que após a passagem da guarda do R2 da TAM, está passando agora no momento, está livre seu pushback, chame para o táxi. A coordenar, 856 autorizado, chame o táxi. Cabe viagem descida, passou no 7, foi de TAP. Desça e mantenha o nível 060, passou no 7. E descida para o 060, passou no 7. Para barreiras, aprovado agora. Passaria 2231, barreiras aprovado nível 340. Rota direto Dedó, direto Zambi, direto Iupur. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição, correção, Momo, após Albo, direto conforme rota. Curva à esquerda após a decolagem. Transponder 5433, controle 1 no 9.8. Autorizado barreira nível 340, Dedo, Zambi, Iupur, decola da 10, na saída Momo, Albo, primeira curva à esquerda. O transponder 5433 e o controle 1198023. 2231, passaria do cotejamento correto, chame pronto. Tomara pronto, 2231. 1251, 1-3325, trip 5415. Alô, Salvador, é o Golf, Oscar Golf, está ingresso na Kilo. Golf Oscar Golf, livre ingresso na Kilo, reporte na Golf. Reportar na Golf, gente. Oi, Salvador, o Papa Romeu Tânia Bravo, afastado 3 milhas para o Pulo Paz 4. Dia Bravo, livre aproximação para o passo 4. Informo ventos de 080 graus, zona 5 nós. Chame no solo controlado. Teste das informações, chamar solo controlado, o TAM Dia Bravo. Torre, o TAM 3, o TAM 8002, ponto espera da 10, pronto. 8002 autorizado, alinha e decolada 10, ventos de 080 graus, zona 5 nós. Liga a linha de decolada 10002. Passaria 2231 na escuta. Prossiga, 2231. Só poderia confirmar, por gentileza, o transponder que foi pago? 5433, 2231. Ok, ciente, obrigado. 273, reduza para 1970 nós. Redução 273, 170 nós. Bom, 856, está próximo do táxi. Temos 128 a bordo, alternando Salvador, 3 horas. BR está cruzando 1970-150, com informação e uniforme. 3894, boa noite, identifique, desça ao nível 070, chegada a Mari. 07 Mário, é, com a possibilidade de coisa na zona? Fui pro de TAP. TAP, obrigado. Uno 273, informa que o tráfego de sua companhia, à sua frente, 5 milhas com 1,50 nós de ground speed. Reduza para aproximação no 273. Está reduzindo, 273. Uno 602, estabilizado no localizador. Uno 602. Uno 602, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 118, 6 dúzia, Uno 602. Salvador, eu vou 1601. Uno 601, no informação em curso e uniforme, aguarde a cópia. Não escuta. Oi, Salvador, boa tarde.